engraçado, meu coração seduz. Quando estamos juntos, o mundo é melhor. Em cada risada sinto um novo amor. Eu te amo, garoto, não há como negar. Nas nuvens de alegria quero sempre ficar. Seu sorriso ilumina, tudo em mim se transforma. Com você minha vida é uma linda norma. Dias nublados, seu olhar me faz ver que mesmo na tristeza é você quem eu quero ter. Com seu jeito meigo, você me faz sonhar. Em cada abraço, meu coração vai gritar. Eu te amo, garoto, não há como negar. Nas nuvens de alegria quero sempre ficar. Seu sorriso ilumina, tudo em mim se transforma. Com você minha vida é uma linda norma. Seu olhar me faz ver que mesmo na tristeza é você quem eu quero ter. Com seu jeito meigo você me faz sonhar. E em cada abraço meu coração vai gritar. Eu te amo, garoto, não há como negar. Nas nuvens de alegria quero sempre ficar. Seu sorriso ilumina, tudo em mim se transforma. Com você minha vida é uma linda norma. E quando a saudade tenta me pegar, seu amor é meu porto, sempre a me guiar. Na dança da vida juntos vamos dançar. Com você ao meu lado, sei que vou amar. Eu te amo, garoto, não há como negar. Nas nuvens de alegria quero sempre ficar. Seu sorriso ilumina, tudo em mim se transforma. Com você minha vida é uma linda norma. Então vamos voar, sem medo de errar. Com seu jeito fofo sempre vou te amar. Garoto do basquete, meu céu e meu lar. Com você na minha vida eu sei que vou brilhar. Meu céu e meu lar. Com você na minha vida eu sei que vou brilhar.